São Paulo dá café, Minas dá leite e a Vila Isabel samba. Samba que você ouve e curte nesta pedida matinal de todos os domingos. Um jardim, um coreto, a música e a saudade pela Rede USP de rádio. Em São Carlos, Rádio USP FM. Em São Paulo, Rádio USP FM. E lá, em Ribeirão Preto, a capital do chope, a capital do café, a Rádio USP FM em 107,9. Mas, nesta manhã, a pedido é música. Nós vamos atender ao senhor João Roberto Roma, que reside aqui em nossa cidade e pela vez primeira está conosco. Ele nos envia um simpático e-mail. Ele diz que adora quando chega aos domingos pela manhã, porque ele fica a nos ouvir. Ele curte todas as músicas que eram tocadas no rádio da vovó. E ele diz ainda que Carlos amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. E para ele, o senhor João Roberto Roma, em nossa sintonia, Carlos Galhardo, aquele que dispensava adjetivos, aqui cantando do Paulo Barbosa, em arranjo do Zacarias, o palhaço, o que é? Mário Reis, que foi advogado, Mário Reis, que foi cantor, Mário Reis, que viveu por muitos anos no Copacabana Palace, onde veio a falecer. Mário Reis, aqui com Gaia, Dendi, do Noel Rosa, a composição O Sol Nasceu para Todos. Atendendo assim o nosso gentil ouvinte que participa pela vez primeira e que reside aqui em São Carlos, o senhor João Roberto Roma, que ainda quer ouvir com a Inesita Barroso, que leva ao ar, aos sábados, pela TV Cultura, uma audição com músicas raízes. Inesita Barroso, com seu talento, em arranjo soberbo do saudoso Guerra Peixe, com a participação do coral da Rádio Record, Inesita Barroso canta, composição domínio público, Peixe Vivo. Composição essa que enaltecia o saudoso JK Juscelino Kubitschek. Está na rua e vem anunciar que o rei Momo já chegou e é hora de brincar. Este ano vamos ter variedade, vai ser um barulho na cidade. Hoje tem marmelada, tem sim senhor. Hoje tem goiabada, tem sim senhor. O palhaço que é, era grande mulher. Hoje tem marmelada, tem sim senhor. Hoje tem goiabada, tem sim senhor. O palhaço que é, era grande mulher. O palhaço está na rua e vem anunciar que o rei Momo já chegou e é hora de brincar. Este ano vamos ter variedade, vai ser um barulho na cidade. Hoje tem marmelada, tem sim senhor. Hoje tem goiabada, tem sim senhor. O palhaço que é, é ladrão de mulher. Hoje tem marmelada, tem sim senhor. Hoje tem goiabada, tem sim senhor. O palhaço que é, é ladrão de mulher. Este ano vamos ter variedade, vai ser um barulho na cidade. Hoje tem marmelada, domingo, hoje tem goiabada. Gente, que louco o palhaço que é. Ela grande mulher. Hoje tem marmelada. Gente, que louco, hoje tem goiabada. Gente, que louco o palhaço que é. Ela grande mulher. Vem chegando, vou rezar minha oração. A igreja é a floresta e o sino é o violão. Por que você me nega a esmola de um olhar? O sol nasceu pra todos, também quero aproveitar. Deus, quando inventou o mundo, fez o sol e fez a lua, fez o homem e a mulher. Deixo o amor em um segundo. Sou o sol, você é a lua. Seja lá o que Deus quiser. Vem chegando, vou rezar minha oração. A igreja é a floresta e o sino é o violão. Por que você me nega a esmola de um olhar? O sol nasceu pra todos, também quero aproveitar. E você é a triste lua que ilumina minha rua, onde mora minha dor. Mas uma lua diferente, que é do sol independente, com luz própria e com calor. peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver? Sem a tua companhia. Sem a tua companhia. Pastores desta aldeia rezam preces noite e dia. Os pastores desta aldeia rezam preces noite e dia. Como poderei viver? Como poderei viver? Sem a tua companhia. Sem a tua companhia. É de manhã, mas os pingos da chuva que ontem caiu ainda estão a brilhar. Me dê a mão, vamos sair para o sol e ouvir, a pedida radiofônica, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Com os melhores intérpretes, melhores arranjadores e as composições dadas no rádio da vovó. Para nossa satisfação, para a satisfação também dos nossos ouvintes, nós estamos recebendo, nesta manhã de domingo, aqui em nossos estúdios, o Dr. Getúlio Alho, ele que é arquiteto, ele que é homem de teatro em nosso município, ele que é uma pessoa muito culta, ele que é muito bem relacionado, ele que também é nosso gentil ouvinte. Ao Dr. Getúlio Alho, o seu bom dia e o porquê da sua visita nesta manhã, em um jardim, um coreto, a música e a saudade. Tudo bem, amigo Dr. Getúlio Alho? Tudo bem, Dr. Rubens. É um prazer estar aqui conversando com você, com os ouvintes. E é para estender um convite aos seus ouvintes, não só aqui de São Carlos, como da região de Ribeirão, de São Paulo, que venham a São Carlos, para assistir dia 20 de maio, no domingo, às 16h30, portanto, depois de ouvir o seu programa, assistir na Tulha da Fazenda Santa Maria do Monjolinho a nossa peça A Sereníssima República, que é a conferência do reverendíssimo Cônego Vargas, que é baseada num conto de Machado de Assis. Pois não, esta pedida dar-se agora no próximo domingo, às 16h30, na Fazenda Estação Monjolinho, aqui em nossa cidade, e participará automaticamente desta peça, ele que também foi diretor de teatros aqui em nossa cidade, o grande artista, pois ele tem que ser reverenciado, pois é um talento mesmo aqui de São Carlos. Ângelo Bonicelli. O Ângelo Bonicelli. Ângelo, se estiver nos ouvindo, um bom dia para ti e que você possa no próximo domingo desempenhar no palco todo aquele talento que você tem, que você carrega e que você demonstra em suas apresentações. Dr. Getúlio Alho, esta peça é uma adaptação sua, não é? Uma adaptação livre desse texto do Machado de Assis. Isso, é uma adaptação nossa do grupo Teatro da Casa Velha, que também o título é uma homenagem a um trabalho de Machado de Assis, e é uma levado para o teatro esse conto, A Sereníssima República, que conta a história. Cientista brasileiro que expõe suas pesquisas sobre a descoberta da linguagem das aranhas e da criação de um sistema social e político para esses aracnídeos. Nossa, isso deve despertar um interesse formidável e também arrancar aplausos e risos, né? Pois é uma adaptação bem cômica do texto de Machado de Assis. Exatamente. Nós temos aí aquela dosezinha cômica onde o nosso grande Ângelo Bonicelli, com a sua verve artística, consegue dominar o papel e fazer com que as pessoas que lá estejam vendo esta peça possam realmente ter momentos maravilhosos e inesquecíveis. Mas, doutor Getúlio Alho, para a pessoa chegar, fale para o São Carlense e também para os ouvintes que estão em nossa sintonia, que são milhares e milhares, como que faz para que a pessoa possa chegar na Estação Monjolinho, aqui em São Carlos? Ela estando aqui em nossa cidade, como que ela deve proceder? É fácil, é pegar a Avenida José Pereira Lopes, que é aquela avenida que passa na frente da Eletrolux. E o Diocesano também. O Diocesano, exatamente. São os pontos de referência. E seguir direto a ela, vai passar pela estação, pela obra da extração de tratamento de esgoto que está sendo realizada, e seguir direto, não tem erro, é só seguir a ela até chegar na estação e depois na fazenda. Pois não. Eu estando de frente ao diocesano com carro, em velocidade normal, quantos minutos mais ou menos eu teria que percorrer para chegar à Estação Monjolinho, para que a pessoa tenha uma noção de distância? É perto, é cerca de 10 minutos a gente chega lá numa estrada muito boa e agradável e de uma paisagem muito, muito agradável. Mesmo. Acolhedora. Acolhedora. Pois não, lá ainda nós temos, além deste teatro, um belo restaurante, um belo bar, que eles dão toda a assistência necessária para que a pessoa se sinta melhor ainda num ambiente rústico, num ambiente colonial e também num ambiente saudável, pois o ar da fazenda sempre é convidativo e é recomendável. Doutor Getúlio Alho, o senhor como arquiteto e como homem do teatro aqui em nossa cidade, como que estão as nossas artes? Estão bem. Então, tem alguns esforços de várias pessoas formando outros grupos de teatro, de música, de balé. E mesmo em pintura também. Pintura. E nós temos também lá na fazenda, junto, no mesmo local onde vai ser realizada a peça, a exposição Luz, Linha e Transparência. Com trabalhos dos artistas, inclusive com traços pessoais seus. Isso, tem desenhos meus e das pintoras Lairana e Marisa Ferrari e as fotografias do Luiz Barbano. Pois não, o senhor que é homem de teatro, o senhor que é arquiteto, eu gostaria de agradecê-lo imensamente esta vinda até os nossos estúdios nesta manhã e gostaria que o senhor fizesse mais uma vez o convite para que os nossos ouvintes que estão em sintonia com a USP São Paulo, USP Ribeirão e USP São Carlos, para que conhecessem a peça que dá no próximo domingo. A peça é A Sereníssima República, conferência do reverendíssimo Cônego Vargas. Um texto de Machado de Assis. Em adaptação livre sua, Dr. Getúlio Alho, com Ângelo Bonicelli, dando aquele show de interpretação, aquele show maravilhoso, pois é um talento de nossa cidade e que merece a nossa admiração e o nosso respeito. Dr. Getúlio Alho, mais alguma coisa para os nossos ouvintes? Nós temos mais um minuto. Que possam, além de ver a peça, assistir a peça e ver a exposição, desfrutarem do ambiente maravilhoso que a Fazenda Santa Maria proporciona. Tem passeios de cavalo, passeios de charretes e trilha ecológica pelo bosque, etc. Isso é muito bom. Nós queremos mais uma vez agradecê-lo, o senhor que é homem de teatro, o senhor que é arquiteto, o senhor que é muito reverenciado em nossos meios intelectuais, os nossos agradecimentos sempre pela audiência de um jardim, um coreto, a música e a saudade, e também a preferência de divulgar os seus trabalhos aqui em nossa audição, Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade, pela Rede USP de Rádio, Rádio USP FM São Carlos, Rádio FM São Paulo e Rádio USP FM lá em Ribeirão Preto, esta em 107,9. Nós queremos que esta peça no próximo domingo atinja o seu sucesso máximo e que outros trabalhos possam ser feitos e que nós possamos abrir as nossas portas para acolhê-lo e divulgar para os nossos ouvintes tudo que vem acontecer em sua carreira artística, em sua carreira profissional. Muito obrigado pela vinda nesta manhã ao Dr. Getúlio Alho. Mas, ô Juninho, vamos para o nosso intervalo. E na volta, vão estar conosco em nosso coreto imaginário e nosso coreto saudoso, Isaurinha Garcia, a bandinha do Altamiro Carrilho e Serrinha e Zé do Rancho.